homem estava caminhando por um lugar muito perigoso. E apesar dele não conhecer o terreno, sequer tomava qualquer cuidado para evitar o perigo. E foi num passo em falso que ele caiu num abismo muito profundo. A queda vertiginosa lhe deu até tontura. E foi descendo cada vez mais, até terminar num poço muito escuro e profundo. Assustado, começou a procurar uma saída, mas não encontrava. Tentou escalar a parede, mas também não dava, porque havia muito lodo, água que minava, e ele ali no fundo do poço, sem saber como fazer. Começou a gritar por socorro, pedir que alguém lhe ajudasse, mas o local era muito deserto e ninguém lhe respondia nada. Mas, naquele momento, ele começou a falar com Deus. Ele dizia, olhando para a abertura do poço, ele dizia, ó Deus, ouça-me agora, atende a minha oração e responde, não permita que eu pereça nesse poço profundo, que esse poço enorme não seja a minha sepultura, socorre-me, Senhor. Foi nesta hora que ele viu um fiozinho de seda descendo pela boca daquele fosso, pois um bicho de seda estava trabalhando no galho de uma árvore e fazia descer o fiozinho. E ele pensou, será? Lembrou-se naquele momento da boboreira de Jonas e acreditou que realmente Deus podia, nos momentos mais inacreditáveis, usar pequenas criaturas para nos dar uma lição, um socorro. Então ele acreditou que aquele fiozinho de seda era Deus que estava mandando o bichinho tecer para que lhe servisse de socorro. Animado, ele esperou o fio de seda chegar até ele. E uma voz dentro do seu coração disse, agarre-se e suba. E ele falou, é isso aí. Pela fé, eu vou subir. Se é esse o socorro que Deus mandou para mim, então com certeza vai me servir. E agarrando-se ao fiozinho de seda, ele começou a subir. Quando ele estava iniciando a sua escalada, vendo que o fio era forte e não se rompia, ele disse, que maravilha, um fiozinho tão fino está me suportando. E continuou subindo feliz. Atrás dele, ouviu respirações ofegantes e, olhando para trás, viu que dois estranhos, que também haviam caído naquele precipício, estavam se agarrando ao fiozinho de seda e subindo junto com ele. Ele começou a enxotá-los e disse, soltem isso daí, vocês não veem que o fio é muito fino, só dá para uma pessoa? Mas os outros dois não responderam nada e continuaram subindo, porque aquele fiozinho de seda era a única chance deles se salvarem. Mas ele ficou furioso. Vocês estão colocando a minha vida em perigo. Todos nós vamos perecer. E ele começou a bater nos outros dois homens usando o seu calcanhar e começou a espancá-los e bateu tanto até que os dois homens caíram no precipício. E ele foi subindo sozinho pelo fio de seda. Mas também o fio de seda se rompeu e ele caiu lá embaixo. Naquele momento, desesperado, mais machucado do que da primeira vez, ele ficou pensando por que aquilo havia acontecido. E uma voz, novamente aquela voz, falou dentro do seu coração. Se você não tivesse sido egoísta, e se você também tivesse deixado os outros dois homens subirem, todos teriam se salvado. Mas o teu egoísmo foi tão pesado que rompeu o fio da seda. E no fundo do poço, sem esperança e sem qualquer possibilidade de salvação, o homem começou a chorar. Entenda o significado dessa ilustração. O mundo nos ensina a sermos egoístas. O mundo tem até uma máxima que diz: cada um por si e Deus para todos. Mas o Evangelho não diz isso. Afirma justamente o contrário. Deus para todos, e todos se amando e se ajudando mutuamente. As pessoas pensam que esta lei do amor e de socorro ao próximo só existe no Novo Testamento e que foi Jesus que implantou. Mas se Jesus é Deus, como que o Antigo Testamento poderia ocultar essa verdade? Olhando no Antigo Testamento, nós encontramos ali um trecho maravilhoso onde Deus, e obviamente o Senhor Jesus em Deus, estava dando uma ordem. Você pode conferir em Êxodo capítulo 23, verso 5. Olha que coisa interessante que Deus diz: se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Olha que palavra tremenda! Naquela época, os jumentos costumavam se extraviar. E Deus deu ordem: mesmo que você veja o jumento do teu inimigo debaixo de uma carga, sem poder se levantar, você não vai se esconder daquele jumento. Ainda que seja uma criatura irracional e ainda que seja do teu inimigo, você vai parar e vai ajudar o jumento a se levantar. Olha que palavra tremenda. No Evangelho é assim. Nós temos que nos ajudar mutuamente e levar as cargas uns dos outros. E veja que palavra também bonita nós encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 20. Paulo escreveu: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, fiz-me como se estivera sem lei também, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Olha só, no Evangelho não dá para ser egoísta. Ninguém pode querer se salvar ou se safar sozinho. Paulo está dizendo: eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Se você não contribuir para o bem do teu próximo, se você não ajudar o teu semelhante a ser salvo, seja ele forte ou fraco, amigo ou inimigo, você também não se salvará. Mas se você quer ser participante do Evangelho, se você quer sair do fundo do poço, se você quer chegar a um lugar glorioso de delícias, onde o Senhor Jesus vai te receber de braços abertos, então também abra os teus braços ao próximo e distribua amor, distribua caridade, solidariedade e ajuda. E assim fazendo, você também será chamado de filho de Deus.